Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que cada um de nós possa receber, né, aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos que serão trazidos aqui, os ensinamentos dos Espíritos que nos ajudam tanto a compreender o mundo ao nosso redor. Muito bem, na noite de hoje nós teremos a companhia de um amigo e de uma amiga. Nós receberemos aqui o companheiro Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, nossos participantes. Uma satisfação muito grande estarmos juntos mais uma vez. Sem dúvida alguma, e sobretudo para abordar o tema que nós vamos abordar hoje, né? Um tema fascinante. Vai falar sobre milagres, sobre fenômenos, né? Fenômenos sobrenaturais. Será que eles existem mesmo? Então, e quem vai nos ajudar também a refletir sobre esse tema é a nossa querida companheira Maria Antônia Padoan. Boa noite, Maria Antônia, seja bem-vinda. Boa noite, Wilson. Boa noite, Álvaro e aos internautas. É bastante interessante o tema de hoje, com bastante alegria que estamos aqui para tratar desse assunto. Sem dúvida alguma. Obrigada. Alegria, gratidão pela presença de vocês, Maria Antônia, gratidão pela presença do Álvaro, né, que sempre tem nos atendido com tanta solicitude, com tanta abnegação, e gratidão a você que nos acompanha aí a partir de sua casa, que nos permite adentrar o seu lar, para que juntos nós possamos aprender um pouquinho mais. Antes de nós convidarmos, né, a Terezinha Oliveira para prece súplica, eu tenho aqui alguns recados rápidos aqui. O primeiro deles é lembrar você que ainda não se cadastrou a se cadastrar no WhatsApp da USE Piracicaba. O número é 98877-8022. É interessante você se cadastrar sempre que tiver uma novidade ou uma promoção especial lá na Livraria Espírita Allan Kardec. Você vai receber aí pelo seu WhatsApp. Nós não mandamos muitas mensagens, olha, não é grupo, é então uma lista de transmissão. Semanalmente, no programa Visão Espírita, a gente vai mandar o link para que você possa acompanhar e não perder nenhuma atividade da USE. Quando vem um orador de fora, um evento especial, a gente também vai usar esse canal. Então, se você ainda não se cadastrou, cadastre-se 98877 8022. Nós também queremos agradecer aos companheiros e companheiras que ajudam a manter o programa Visão Espírita no ar. Lembrando que o programa Visão Espírita está desde 1999, levando até você os ensinamentos amorosos e consoladores da doutrina dos Espíritos. E o programa de Santa Bárbara do Oeste, né, mantido com o apoio da USE de Santa Bárbara do Oeste, nós agradecemos a USE de Santa Bárbara do Oeste e a USE de Piracicaba, que nos ajuda a manter a edição de Piracicaba, que está no ar desde 2014. Olha bem, Álvaro e Maria Antônia, estamos em 2022, parece que foi ontem, não parece? Que começamos o programa Visão Espírita aqui em Piracicaba, 2014, então, olha, lá se vão quanto? 8 anos, é isso? Oito Quase. anos. É, 8 anos de programa Visão Espírita aqui. Então, todos os companheiros que participam aqui conosco, né, nossa gratidão. E você que quer ajudar a manter o programa Visão Espírita no ar, você pode fazer uma doação de qualquer valor no número de conta que está aparecendo aí para você. Se você não conseguir anotar agora, não tem problema, esse vídeo vai continuar aí no, aqui no Facebook ou no YouTube. É a conta 40832-116-5, Banco 0001. Agência, perdão, 0001, Banco 260, é o Nubank. Vai aparecer lá o nome Wilson Roberto Garcia Júnior, que é este que vos fala, né? Ou você também pode fazer pelo Pix financeiro@unionradioweb.com.br. Conheça, se você ainda não conhece, a Livraria Espírita Allan Kardec, que fica lá na Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, loja 5, aqui no centro. Por exemplo, agora a gente vai começar uma promoção muito boa lá. Álvaro, Maria Antônia, vocês que estão nos acompanhando, o livro Mediunidade dos Santos. Esse livro já participou no passado do Clube do Livro. E agora ele está em promoção. Um pouquinho acima do valor de quem participa do Clube do Livro, porque, olha, o Clube do Livro é uma vantagem só. Né? São R$ 24,00 por mês. Você tem, recebe todos os meses um livro, seja romance, um livro doutrinário, pelo valor de R$ 24,00 por mês. Mas esse mês está em promoção o livro Mediunidade dos Santos por R$ 29,90. O preço de capa dele é R$ 46,00. Então, você que quer aprender um pouco mais sobre como o Espiritismo interpreta a fenomenologia que nós que chega até nós, né, produzida pelos santos, chamados santos da Igreja Católica, né, adquira então o livro A Mediunidade dos Santos, do autor Clóvis Tavares. E eu queria também aproveitar e falar sobre a banca do livro Espírita lá de Santa Bárbara do Oeste. Ela fica na rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro Memória, antiga biblioteca municipal. Então, você que está em Santa Bárbara do Oeste, ou que conhece alguém aí de Santa Bárbara do Oeste, visite lá a banca do Livro Espírita, assim também você contribui para o movimento espírita. Amanhã o nosso amigo Álvaro estará lá em Santa Bárbara, né? Fazendo palestra. Segunda-feira. Ah, segunda-feira, isso. Segunda-feira em Santa Bárbara do Oeste. Atuíra. Muito bem. E o tema, então, do programa de hoje, como nós já anunciamos, é Milagres, como o Espiritismo explica os fenômenos sobrenaturais. Então, antes de iniciarmos o tema, a gente vai ouvir a prece súplica na voz de Terezinha Oliveira e retornamos em alguns instantes. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Prece, não é mesmo? Sempre no início do programa ela nos ajuda a serenar as nossas emoções, nos ajuda a estabelecer uma melhor sintonia com os nossos irmãos do plano maior, a quem nós contamos, né? Solicitamos o concurso na noite de hoje, para que possamos contribuir de alguma forma, para que os nossos corações possam receber os ensinamentos que serão apresentados aqui. Muito bem, eu queria aqui começar lembrando da Maria Dolores, espírito. Ela diz: o homem de alma sofrida quer milagres para crer, carrega, porém, consigo o prodígio de viver. Veja que interessante, né? O maior milagre de todos, quando a gente vai estudar, o Álvaro, com muita propriedade, né? A biologia, sobretudo, é um grande milagre. Tudo deu muito, muito, muito certo para que nós estivéssemos aqui. Ou nós somos fruto de uma coincidência gigantesca, ou nós também poderíamos nos considerar, se a palavra permite, né, um milagre também de Deus, com certeza. E é com essa percepção, Álvaro e Maria Antônia, quero começar aqui pelo Álvaro. Álvaro, milagres existem de verdade, né, segundo o que se compreende por milagres? Como a gente pode definir, então, milagres? E uma vez definido, eles existem de verdade? Acontecem milagres? Olha, por definição, milagre seria derrocar as leis da natureza, desde que mantenha físico-químicas, manter o universo. Então, seria um fato sobrenatural, algo que a ciência não teria condições de explicar, porque é sobrenatural. Então, nós, na visão espírita, nessa definição de milagre, dizemos que milagre não existe. Tudo que Jesus realizou, não é porque nós não compreendemos ou não compreendíamos, na época, a maneira como o mestre atuou, mas o mestre usava da sua energia, da sua capacidade, para fazer aquelas as curas e as transformações necessárias. Então, Jesus não desrespeitou as leis que regem o universo. Então, nesse aspecto, milagre, por definição, não. Mas Jesus, você pode colocar milagre, entre aspas, como os fatos extraordinários que Jesus realizou, mas não no sentido literal de milagre, por que não? Jesus não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento à lei. Ele trabalhou exatamente dentro das leis que regem todo o universo. Muitos fatos daquela época que não tinham explicações, hoje, pelo Espiritismo, tem explicações. E consegue, então, confirmar e até repetir alguns dos fenômenos que Jesus realizou em algumas casas espíritas, que a gente vai estudar aqui ao longo da noite. Muito bem, interessante essa definição, né? As leis naturais estão... Não faria sentido realmente, né, Deus derrogar as próprias leis. Quando nós estudamos os atributos de Deus, o Espírito de Verdade nos diz que ele é eterno, único, imaterial, imutável, infinitamente justo e bom. Esse imutável é importante, cabe aqui, né, nesse entendimento. Se ele é imutável, as leis não serão mudadas. Você conta que tudo que você jogar para cima vai cair. Se não cair alguma coisa, né, você está fora da Terra, vai ter que ter uma explicação para isso, porque não caiu, né? mas tem que cair. Então é isso que torna o universo estável, senão não haveria estabilidade no universo. Mas é interessante, eu queria que a Maria Antônia comentasse um pouco sobre isso, né, porque outras religiões já utilizaram de outras definições, né? Por exemplo, disse que, por exemplo, Deus pode fazer milagres e prodígios, e que, entre aspas, o diabo também pode. Então, veja, se é assim, nós até compreenderíamos que Deus pudesse derrogar as próprias leis, visto que ele criou as leis. Mas não faria sentido, né, Maria Antônia, que o diabo ou um espírito representante do mal pudesse derrogar as leis de Deus. Porque, às vezes, existe esse argumento. O Espiritismo já produziu prodígios, mas não provém das forças malignas. Como funcionaria isso, né, Maria Antônia? Na verdade, assim, o que é chamado de milagre são todos os eventos que o homem não consegue explicar dentro das leis naturais realmente, nem das leis, sobretudo das leis científicas. Tanto que, ao longo do tempo, muitos fatos que foram considerados milagres hoje já não são considerados porque a ciência evoluiu e mostrou o fenômeno, mostrou as leis naturais, evidenciando-as e com isso facilitando o entendimento, deixando de ser um milagre. E com relação a essa questão de que se Deus ele faz milagres, nós não precisamos que Deus faça milagre, não precisamos do milagre dele porque ele é a força suprema. Com todas essas descrições que você fez agora, Ele não precisa mexer nas leis dele, porque ele é imutável, suas leis também são imutáveis, né? E então ele não precisa fazer milagres, porque já estão os fenômenos organizados, as leis já estão organizadas. E com relação à presença de outras entidades, que aí no caso são chamadas de malignas, na verdade, não é Deus. Deus não tem um concorrente, Deus é o único, ele é supremamente, ele é o supremo, ele é bom e justo, e ele não teria criado um espírito maligno, porque senão, se tivesse um concorrente, ele não seria Deus. Então, Deus existe, Deus é o bem, Deus é bom, né? E isso que se chama de Satanás e outras entidades malignas aí, que por muito tempo muitas pessoas renderam homenagens, renderam oferendas, né? Na verdade, são espíritos como nós, são nossos irmãos que trilharam o caminho do mal. Durante um longo tempo, esses espíritos, inclusive, se organizaram em grandes grupos, assim como nós temos os grupos políticos, os grupos partidários na Terra, nós temos também espíritos que no plano espiritual se organizam e provocam, né, eventos para o mal. E então não existe uma força concorrente de Deus. Deus é bom, Deus é único. E essas entidades que são chamadas de malignas, na verdade, são espíritos como nós, são irmãos nossos que não evoluíram ainda, que se comprazem, que permanecem no exercício do mal. E que muitas vezes também utilizam de fenômenos e que impressionam o homem encarnado, né? E aquele que se impressiona acaba se sintonizando com essas entidades. Né? E aí começa a atribuir a essas entidades milagres, poderes que, na verdade, só tem a ver com a sintonia de quem está encarnado com eles. Porque tem o mesmo padrão mental, os mesmos desejos, não é? Eu não sei se você queria que eu fizesse esse tipo de comentário, mas não Perfeito. existe. Um Satanás não existe, só existe Deus como supremo poder, como criador de tudo. E ele não teria criado o mal. Aliás, não criou o mal, né? O Sim, mal sem só dúvida. pode criar. Claro, claro. Álvaro, de uma maneira bem geral mesmo, tá? Porque a gente vai tratar individualmente de certas passagens dos evangelhos nas próximas questões. Mas a gente poderia ter uma explicação genérica para a ação de Jesus? Aqui lembrando, né? Por exemplo, Jesus caminhou sobre as águas, Jesus curou enfermos, Jesus acalmou uma tempestade, né? Como o Espiritismo explica as ações de Jesus sobre a Terra? Nós sabemos que Jesus é o Espírito puro, guia da humanidade e modelo para nós seguirmos. Jesus estava aqui presente na construção do nosso planeta 4 bilhões e meio de anos atrás. Então, naquela época já era um Espírito puro, só 4 bilhões e meio de anos atrás. Então, esse mesmo Espírito que junto com outros construíram um planeta, então ele tem essa força espiritual, energética, de manipulação das energias. Ele construiu um planeta e o grande milagre de Jesus foi ele conseguir reencarnar na Terra, como nós. Perfeitamente natural, num processo gestativo, pai José, a mãe Maria de Nazaré. E foi um processo difícil para ele chegar até aqui, mas foi uma forma de nós conseguirmos compreender a divindade, porque nós entendemos Deus muito pelo raciocínio, um pouco pelo sentimento, mas a bondade divina é tão grande que colocou Jesus. Então o próprio mestre disse, né? Quem me vê, vê Deus, porque ele é o amor, ele é a bondade, a perfeição. A gente planeja um dia chegar, daqui a 1 bilhão de anos, talvez. Então ele veio E a sua reencarnação estava prevista pelos profetas. Ele veio trazer a segunda revelação, que é o amor. Que o Moisés preparou o povo judeu, levou quase 15 séculos para ele poder se apresentar. E para ele se apresentar e ser reconhecido como Messias, ele tinha que realizar várias atividades que chamassem um homem muito ignorante. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Curou cegos, andou sobre águas, parou tempestades. E ainda assim, a grande parte dos judeus não aceitaram e o crucificaram. Fora a aceita dos essênios, que já esperavam reconhecer Jesus, os fariseus, saduceus, não aceitaram Jesus. Então, esses fenômenos todos que ele fez, que ele provocou, foi assim, chamar a atenção, assim, eu sou Messias, como o Messias, o esperado. E a minha mensagem é a mensagem de libertação. Então, teve não foi um show de impressionismo para os judeus, todos esses feitos de Jesus. Foi um chamamento, um despertar das crianças espirituais que eram na época, que acordassem para os valores maiores do espírito. Difícil a pessoa mudar. Ainda hoje, com tantas informações que nós temos, como é que caminha a humanidade? O homem tão ainda violento, egoísta, arbitrário, preso aos vícios, ao materialismo excessivo. Ainda hoje, passado com 2000 anos de cristianismo, quantas guerras, quantas violências. Então Jesus usou dessa forma para que ficasse marcada a sua presença. Você vê a própria aparição dele depois da crucificação, do martírio do Calvário. Ele apareceu só para aqueles apóstolos. Ele foi aparecendo em vários lugares. Inúmeras vezes Jesus se manifestou materializado para chamar, para mostrar a vida após a vida. E ainda hoje se discute. Ele morto, crucificado, se comunicando. O morto vem do além conversar. E aí o espiritismo é criticado por muitas correntes religiosas que não aceitam comunicação com os espíritos. Mas você não é cristão? Jesus não veio da sepultura conversar com os apóstolos, mostrando a possibilidade dessa comunicação? Então, nada que Jesus fez foi por acaso, foi improvisado. Foi toda uma programação, até sob o messianato de 3 anos, obedeceu um programa de divulgação do cristianismo e precisou desses fenômenos. Muito bem. E nós temos notícias que, no tempo de Jesus, haviam outras pessoas que realizavam fenômenos até parecidos, não como esses, é claro. E Jesus disse: podeis realizar tudo aquilo que eu faço e ainda muito mais, naquele momento em que ele diz que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. São coisas surpreendentes, né? Imagina quando as pessoas ouviam aquelas palavras, elas ficavam estupefatas, né? Como assim? E eu sei de mim, eu não consigo fazer isso, tá? Eu não consigo mover nenhum objeto, eu não consigo fazer nada. Então a pergunta, Maria Antônia, no passado, nós temos registros de outras pessoas que tivessem realizado fenômenos dessa ordem, fenômenos aparentemente, né, eu estou usando a palavra sobrenatural para a gente definir algo que para aquele tempo não poderia ser explicado, naquele contexto. Então, a gente tem registros sobre isso, além de Jesus? Sim, existem várias passagens, inclusive no Velho Testamento, né? E é importante entender que esse fenômeno, que eles são chamados de fenômenos sobrenaturais, na verdade, todos eles estão de acordo com as leis naturais, a lei da natureza. Só que naquele tempo, as pessoas não entendiam dessa maneira, assim como até hoje, tem gente que não admite certos acontecimentos, porque não acreditam, por exemplo, no que você acabou de dizer, na comunicação com os espíritos. Então, por que é que a doutrina espírita não aceita o milagre de acordo com a concepção que ele é tido dentro das outras religiões, ou que as pessoas normalmente encaram como milagres? Porque o Espiritismo estuda justamente as leis e traz para nós, é uma ciência que nos traz o conhecimento das leis espirituais, que nos dá condição de entender o funcionamento dos dois planos, o espiritual e o terreno, o material, o carnal. Então, já naquele tempo, esses fenômenos já ocorriam porque eram fenômenos que eram utilizados outros recursos, um recurso essencial que o Espiritismo nos trouxe, que seria mais um sentido que a mediunidade. Nós temos os nossos órgãos do sentido e temos a mediunidade como um recurso, um outro sentido nosso, que é o que nos permite a comunicação com os espíritos, né? E não só a comunicação, mas também ocorrer através de nós fenômenos como, por exemplo, da materialização. Hoje há centros espíritas que têm reuniões em que ocorre a materialização dos espíritos desencarnados que se materializam utilizando do magnetismo, do ectoplasma, né, do médium. Então, naquele tempo, esses fenômenos também ocorriam, mas não era entendido porque não se entendia esse fenômeno. Jesus teve várias manifestações de que não era médium. Jesus não precisava, ele era perfeito, não precisava ser médium. Se ele foi médium, ele foi médium de Deus. No entanto, ele dominava o conhecimento de todos os fenômenos da natureza e ele trabalhou com as moléculas, trabalhou com a própria utilização da materialização, ele utilizou vários recursos para poder produzir os fenômenos que produziu com os seus objetivos. Mas antes dele, e mesmo em sua época, existiram pessoas que tinham manifestações mediúnicas e que também eram considerados como pessoas que produziam milagres, principalmente cura, principalmente. Eu não me lembro o nome, mas aquela situação em que uma criança, não lembro qual foi um dos elementos lá do Velho Testamento, que fez com que uma criança foi chamado de ressuscitar, mas na verdade a criança estava em catalepsia. Então, existem hoje provas e o que é o fenômeno de catalepsia, fenômenos de letargia, que naquele tempo não se conhecia, e que muitas pessoas vivenciavam essa experiência, e daí vinha alguém com um dom mediúnico, conseguia ajudar essas pessoas, através do seu magnetismo, retomar como se tivesse sido ressuscitado. Foi o que aconteceu com o que Jesus fez com Lázaro, né? Também esses fenômenos eram comuns naquele tempo, mas não eram entendidos por isso, foram chamados de milagres. Hoje a gente entende porque entende esses fenômenos, e a doutrina espírita nos trouxe muito esclarecimento através do estudo da mediunidade. Muito bem. Álvaro, tem várias passagens no Velho Testamento, sobretudo na libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito, tem a figura de Moisés, um dos grandes profetas para os judeus de hoje. Moisés, a gente tem registrado vários feitos, né? Por exemplo, o cajado que converte-se numa cobra. E depois, as pragas. Será que pode ter relação? Aí depois, a fuga, o Mar Vermelho, né, a água que brotava da pedra e tantas outras coisas. A gente pode atribuir isso a fenômenos também dessa ordem, fluídicos? Moisés, por exemplo, poderia ser considerado como um médium de efeitos físicos? Seria possível interpretar dessa maneira? Com toda certeza. Moisés tinha, além do conhecimento, muitas coisas foram fenômenos de manipulação de energia, né? Ele era um médium fenomenal. Não conseguiria fazer o que fez para impressionar o faraó. E ele tinha uma conversa direta com seus mentores espirituais, que queria que os hebreus deixassem o Egito e fossem para onde é hoje Israel, né? A terra prometida. E ali foi um embate difícil, porque era mão de obra que já estava ali há vários séculos, uma mão de obra barata para os egípcios. E o Moisés impressionou com seus. Agora, muitas coisas também foram. A literatura espírita, ela não explora tanto assim detalhes o que realmente aconteceu. E tem uma razão de ser para isso. Eu tentei pesquisar bastante sobre Moisés, encontrei bastante coisa, mas não necessariamente de autores consagrados, que a gente comentar, às vezes, tem que citar a fonte. Mas ali, muitas coisas que aconteceram foram. Eventos cataclísmicos que iriam acontecer de qualquer maneira, e Moisés aproveitou a época. Ele tinha essas informações: aquela água se transformar em vermelho, foi a eclosão provavelmente de águas, de algas que poluíram a água. Depois, essas algas mataram os peixes morreram, atraíram insetos que atraíram sapos. Então, uma série de eventos, sequência de eventos, que não foram assim, manipulação de Moisés. Ele tinha a mediunidade dele, ele tinha a comunicação. Mas ele sabia, orientado pelos mentores, de aproveitar isso para impressionar o faraó para poder sair de lá. Então, realmente, foi o que aconteceu. E, da mesma forma, a sua caminhada de 40 anos no deserto para alimentar a todo aquele povo que saiu lá da servidão, ele teve assessoria do mundo espiritual para que aqueles fenômenos acontecessem. E O realmente maná, aconteceram. é O maná, né? maná, a água da pedra. Aquilo ali, ele deve ter tido uma terceira visão, viu um veio de água, e com a sua energia, com a sua força, ele conseguiu romper, de alguma forma, a encontrar aquela água. A própria transformação do bastão em serpentes, é uma coisa impressionante, essa mediunidade que ele tinha de transformação, de manipulação de energia. Você vê que não era um médium, ele foi enviado de Jesus. Moisés era um mensageiro de Jesus, para preparar o povo hebreu. A comunicação que ele tinha era com os espíritos, ele era um médium, não foi com Deus. Deus escreve livros, foi com os guias espirituais que Jesus enviou junto com Moisés para ajudá-lo. E fizeram toda essa caminhada e era necessário que assim acontecesse. Um dia nós vamos entender um pouco mais em detalhes dos eventos que aconteceu com Moisés. Tem uma razão de ser para isso, porque querer analisar a psicologia do povo hebreu 3.500 anos atrás é difícil. Muitas atitudes que Moisés tomou talvez escandalizasse as pessoas. Como é que Moisés fez uma coisa dessa? A gente lembra que Elias, que foi outro um dos ministros de Jesus que veio à Terra, Elias ele ordenou a degolar os sacerdotes de Baal. Quer dizer, ele mandou matar um monte de gente. E você fala, mas na época, era uma época de violência. O homem ainda era outra realidade. Então, nós temos dificuldade de compreender muitas mensagens. Então, fica como que um véu cobrindo esses efeitos e que a gente traz a mediunidade aqui para Jesus, que aí já fica melhor, já está uma sociedade mais organizada e nós vamos compreender. O próprio manifestação de Jesus no Monte Tabor, quando ele conversa com Elias e Moisés, é uma comunicação espiritual. Dois espíritos se materializaram. Que estava Pedro e dois apóstolos lá e viram esses efeitos. Então estava materializado, não era visão espiritual. E essa manifestação que aconteceu está registrada nos evangelhos. Então, assim, esses eventos são mais fáceis de serem descritos, esses fenômenos ou milagres, queira dizer, né, esses fenômenos aparentemente sobrenaturais, mas explicáveis, Jesus se manifestando e conversando com os espíritos. Então a gente fica perguntando por que que tem tanta resistência a aceitar isso como um fenômeno natural que as casas espíritas realizam hoje. nessa comunicação com o mundo dos espíritos, né? A explicação, né, dos evangélicos é de que, de fato, Elias não morreu. Elias foi elevado aos céus em vida, por isso ele se manifestou ali. E que Moisés, apesar de ter morrido, o corpo dele foi disputado pelo anjo, né, e que também foi ressuscitado. O corpo dele, que foi recuperado da terra, foi levado e ressuscitado. Por isso que ele se apresenta a Jesus. Eu acho uma explicação bem mais complicada essa. Não, mas é mais você fácil acreditar na materialização. Né? A própria ciência química mostra a degradação dos corpos, as moléculas sendo transformadas, né, os átomos que compõem sendo oxidados. Né, o próprio carbono, onde vai ser oxidado, vai virar CO2 para a atmosfera. Então, assim, os átomos que compõem o indivíduo eles vão fazer parte de outros corpos orgânicos. E vão ser reciclados, a gente vai ser reciclado. Daqui a pouco a gente vai estar aparecendo nosso átomo lá numa maçã, numa laranja, numa minhoca. Quer dizer, não é o corpo espiritual mesmo. Jesus, quando foi crucificado, ele morreu. Ah, mas e o corpo dele? Aí, o corpo de Jesus tem várias... Eu fico muito com o Chico e com o Divaldo Franco, que coloca que houve a implosão do corpo físico dele. Ele simplesmente se desintegrou, o corpo físico. E tem uma certa lógica, porque tinham guardas na porta vigiando a sepultura. E os guardas sumiram, foram embora. Deve ter feito algum barulho, algum clarão. Os próprios guardas abriram, não viram o corpo de Jesus e racharam fora, foram embora, com medo de serem acusados e sumir com o corpo de Jesus. Então, assim, tem muitas questões. Agora, Jesus não destruiu a lei, né? Ele simplesmente se desmaterializou. Como no centro espírita, você pode materializar coisas que estavam em outro lugar e transportar também. Isso, inclusive, transporte. no livro de Chico, né? Psicografado por André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, fala que no futuro o homem vai desmaterializar coisa no lugar e vai materializar em outro lugar. É o teletransporte. Isso vai acontecer. Já acontece nos filmes da Hollywood, né? Mas já, isso um dia vai acontecer. Não, mas já acontece hoje no mundo digital. O processo de download é isso. Né? O download é um arquivo que está num determinado local físico, num determinado computador, que é transportado para um outro, ou copiado para um outro, exatamente igual ao que ele se encontrava lá. Então, fica na nuvem, né? Fica na nuvem. E só para reforçar, Álvaro, o que você disse, que o Espiritismo muitas vezes não se ocupa tanto de tentar explicar alguns fenômenos. Eu vou citar aqui da Gênese, justamente o item 47, que ele explica aí as bodas de Caná. Allan Kardec fala sobre as bodas de Caná. A gente vai falar sobre isso depois, mas é só a finalização, o último parágrafo que Kardec escreve. Então, ele dá algumas hipóteses, né? Ele deixa claro qual é a inclinação dele em acreditar naquele acontecimento, em como ele interpreta aquilo. E entre as hipóteses que ele apresenta, ele diz o seguinte: entre as hipóteses, deve-se preferir a mais racional. E aí ele conclui: e os espíritas não são tão crédulos a ponto de só verem manifestações por toda parte, nem tão absolutos em suas opiniões, que pretendam explicar tudo por meio dos fluidos. Isso é uma postura muito pragmática, né? De uma pessoa que... Senão fica fácil. Você, pelos fluidos, os fluidos é uma explicação coringa. Você explica qualquer coisa. É manipulação dos fluidos. Isso aqui também é manipulação dos fluidos. Isso outro também é. Mas você explica tudo. Fica uma coisa sem graça. Que você acaba não procurando ali uma outra racionalidade, uma outra explicação para aquilo. Né? Então a gente cai no mundo do misterioso, que não é nada diferente do que são as outras religiões. Então, com isso, ele deixa em aberto a necessidade de uma investigação profunda, de uma análise profunda, e sim, talvez os fluidos possam explicar, mas não vamos usar os fluidos para explicar todos os fenômenos. Tem uma passagem dos evangelhos que, para mim, particularmente, entre os meus estudos, eu considero como uma das mais emblemáticas, das mais repletas de significado, de ensinamentos. É magnífico, que é aquele momento em que Jesus reúne alguns discípulos num barco e vai atravessar o mar da Galileia com o objetivo de chegar na outra margem, Gadara, que, aliás, tem um outro desfecho interessantíssimo depois que eles desembarcam. Mas no meio do caminho eles são acometidos por uma tempestade. E essa tempestade ameaça virar o barco onde eles estavam. E naquele momento, Jesus, que estava no barco dormindo, é acordado pelos discípulos, pelos amigos, em pânico diante da possibilidade de se afogarem naquela tempestade. Jesus se levanta e manda que a tempestade se acalme. E a tempestade se acalma imediatamente. De fato, isso é surpreendente, né? Até para quem estava ali naquele momento, mas quem é este homem que até a tempestade o obedece? Maria Antônia Paduan, como isso pode ser explicado? Como uma tempestade se forma? Quais são as forças por trás desse fenômeno? Como Jesus pôde atuar a fim de fazer com que aquela tempestade se controlasse, segundo o Espiritismo? Tem dois aspectos importantes. Primeiro, você, inclusive, iniciou falando disso, né? Aliás, o Álvaro falando da profunda sabedoria de Jesus, ele que criou esse planeta, que construiu tudo isso. Então, ele tem pleno conhecimento de todos os fenômenos de funcionamento da natureza. E era natural que acontecesse, que ele dominasse aquele fenômeno ali. Mas nós também conhecemos, por meio da doutrina espírita, que tudo no universo funciona por meio de trabalhos de servidores do plano espiritual, assim como nós temos os trabalhadores na Terra, tem grupos de trabalhadores na espiritualidade que se incumbem de, às vezes, produzir fenômenos por necessidade mesmo de limpeza atmosférica, né? E Jesus, não ocorreram duas situações. Uma, que Jesus, de fato, tinha condições de administrar aquela situação naquele momento. E segundo, que ele, uma ordem dele dada é uma ordem a ser cumprida. Então, como naquele fenômeno poderia estar havendo presença, porque existe presença no mar, em todos os espaços existem presenças espirituais. E quando solicitados, eles atuam, eles colaboram, né? Então, eu particularmente acredito que ocorreram essas situações. O domínio de Jesus sobre as moléculas, que ele tinha sabedoria sobre isso, né? Então, sobre a massa de ar, inclusive. Eu estava lendo um material hoje sobre um pesquisador que conseguiu, que por sinal desencarnou, né, ontem, aqui da Exalc, que estudou as massas de água da Amazônia e os fenômenos, né, dessas massas chamadas de rios voadores. O quanto eles funcionam e interferem na natureza para que as chuvas sejam intensas, ou que a invasão da Amazônia venha a trazer consequências para os ciclos de água na região sudeste. Enfim, hoje a gente já tem estudos dessa natureza que saíram daqui, de pessoas que estavam na Exalc. Imagine, se hoje a ciência consegue isso, que dirá Jesus, que foi o construtor desse planeta? Foi o governador que se responsabilizou por tudo isso. Então, ele tinha pleno domínio. Mas também a sua grandeza moral, uma ordem dele acionou grupos que colaboraram na espiritualidade, que também colaboraram para aquela calmaria. Muito bem, Maria Antônia. É isso mesmo. Você falou sobre a ação de Jesus, diretamente sobre as moléculas, e no final você citou que uma ordem dele é obedecida. Álvaro, eu queria que você explicasse melhor para a gente quem teria obedecido essas ordens e como o Espiritismo nos ensina que se dá esses fenômenos naturais, por exemplo, a formação de tempestades. Nós sabemos, pelos ensinamentos dos Espíritos, que Deus não atua diretamente sobre a matéria. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né, que ele faz uso de certas inteligências. Como se opera, então, a formação de uma tempestade, segundo essa perspectiva, e como Jesus poderia ter atuado para apaziguar, então, para controlar aquela situação? Os espíritos superiores, eles têm, como a Maria Antônia falou, os seus assessores, espíritos de menor envergadura, mas que conseguem, no mundo espiritual, ter essa influência, provocando tempestades e parando a tempestade. Então, seguem uma diretriz do mundo maior. E alguns falam que são os elementais, espíritos ainda muito na transição ainda para a fase humana, mas que obedecem. Obedece a uma força superior, que são os espíritos mais esclarecidos, os espíritos mais iluminados, que coordenam esses fenômenos. É interessante as obras espíritas, principalmente as revelações de André Luiz através do saudoso médium Chico, que numa cidade, ou mesmo no campo, você tem vigilantes espirituais. Não fica coisa largada. Cada bairro, cada quadrante tem um espírito responsável. Não fica... Então, todo mundo trabalha. Não é porque a gente vai desencarnar, atrasado como nós somos ainda, nós vamos ter que trabalhar. Então, daqui a pouco, você vai ficar responsável aqui por aquela rua ali. Ó. Você vai vigiar, vai tentar influenciar para que as coisas ruins não aconteçam. Então, como vigilantes. Então, uma cidade é repleta de espíritos trabalhando na manutenção do equilíbrio, que nada aconteça fora dos desígnios divinos. Então, nós estamos trabalhando sempre influenciados por espíritos superiores. Na natureza também, conforme o Antônio falou, das tempestades, das chuvas, também são regidas. Acontece tudo dentro de uma ordem, dentro de uma organização do mundo espiritual. Os fenômenos que vão acontecendo. Podem deixar as coisas acontecendo naturalmente, mas podem interferir, conforme for o desejo de Jesus. Muito interessante. Você citou, né, o nome elementais. Esse nome aparece na codificação, aparece. Em outras vertentes espiritualistas, eu vou dizer que Kardec não usa a terminologia para identificá-los. Mas já é uma tradição espiritualista de muito tempo. Né? Por exemplo, gnomos, elfos, silfos, ondinas e outros tantos seres que, como você falou, veja, não são seres humanos ou inteligências semelhantes a nós. São, segundo a explicação do Espírito de Verdade, espíritos ainda numa condição de transição para a humanidade. Então, eles não têm ainda o livre-arbítrio, estão totalmente disponíveis para atender às ordens de certos espíritos que lhes são superiores. Aí Kardec pergunta, como, por exemplo, a formação de tempestades, e o Espírito de Verdade responde que milhares, centenas de milhares dessas criaturas se unem, né, atendendo às ordens de outros espíritos mais elevados para que esses fenômenos aconteçam. Então, veja, entendendo essa mecânica, a gente percebe, né, que Jesus realmente deu uma ordem a um espírito superior, ou diretamente a esses elementais, que imediatamente apaziguaram aquela formação de tempestade. Então, olha como o Espiritismo permite que a gente possa compreender isso. E tem, Álvaro, Maria Antônia e amigo e amiga que nos acompanham, algumas obras do Chico, que ele relata, ele passando pelo Rio de Janeiro, se eu não me engano, na beira de uma praia, ele relata que ele vê uma mulher fazendo uma certa oferenda na beira da água ali, na praia. Né? E ele vê quando uma certa criatura, uma forma, sai da água para receber aquela oferenda, para interagir energeticamente com aquela pessoa que está ali e retorna ao mar. Então, são espíritos ainda, né, que presidem os fenômenos no mar, na água. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, é fantástico. Como eu disse, reitero, né, o Espiritismo nos explica certos fenômenos que nos seriam impossíveis de compreender. Voltamos, então, ao tema. Eu falei que eu citei ali, né, o final do comentário de Kardec sobre as bodas de Caná, mas As Bodas de Caná é um acontecimento interessante, né? Foi o primeiro prodígio realizado por Jesus, o primeiro. É interessante também citar que ele só está registrado no Evangelho de João, que é o mais novo de todos, né? A gente sabe que o Evangelho mais antigo é o de Marcos, depois vem o de Mateus, de Lucas e, por último, o de João. Ele só está registrado no Evangelho de João. Mas, segundo o que nós encontramos lá, descrito pelo autor, Jesus estaria participando de uma festa e foi avisado por sua mãe de que o vinho haveria acabado. Ele ainda responde para sua mãe: o que nós temos a ver com isso? Basicamente é isso. Reservando-nos a adaptações da tradução, é isso. Né? Tem algumas traduções que parece que Jesus foi até meio rude com Maria, e não é isso realmente. Né? Diz assim: o que tenho eu contigo, mulher? Na verdade, significa o que nós temos a ver com isso, isto é, né, o que nós podemos fazer quanto a isso. E aí, então, Jesus realiza o famoso milagre, entre aspas, da conversão de água em vinho. Ele pede que sejam enchidos alguns odres com água e ele converte, então, aquela substância em vinho. Álvaro, nós sabemos que, por exemplo, durante o passe acontece a transubstanciação, no que nós chamamos de magnetização da água, mas não é um fenômeno a ponto de converter a natureza da substância. Como poderia ser explicado esse acontecimento? E isso aconteceu realmente, Álvaro? Os evangelhos são muito claros sobre isso, né? Inclusive, tá, até o mestre cerimônia falou que o vinho estava maravilhoso, né? Agora, as festas judaicas estão muito bem explicado no livro Quando Voltar a Primavera, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito de Joana de Ângeles. Tem um capítulo só sobre bodas, né? Explica quem estava acompanhando Jesus. E as festas daquela época levavam de 8 a 12 dias. E tinha razão para isso também, porque as pessoas tinham que se locomover, vinham de longe andando, levava tempo para chegar. E muitos convidados retardatários chegaram e o vinho ia acabar. E a visão da época, isso era mau presságio, era pessoal supersticioso. O casal já vai começar sobre um presságio ruim, que faltou vinho. Diz Joana de Ângeles que eram 500 litros de vinho no início da festa. Não era 500 litros. Então, são vasilhamos de mais de 100 litros de vinho. Né? E o pessoal bebeu bastante, estava muito alegre naquela festa. Então Jesus manda encher de água e realmente, com a sua imposição, agindo no aspecto molecular, transforma a água em vinho. E acabar com as vinícolas, se essa moda pegasse, né? Os médicos seguissem fazer isso. Né? Mas, felizmente, só Jesus tem esse poder de fazer, essa capacidade. Então ele transformou o vinho em água. E mais tarde tem um diálogo, inclusive, de Pedro com Jesus sobre essa questão. Pedro fala, mas mestre, você transformou água em vinho lá, o pessoal está... Por que você fez isso? Então Jesus fala da importância de atender o pedido de um amigo, a amizade. Aquele momento, a mãe pediu, a família toda ficou agradecida. Quer dizer, Jesus é o amigo de todas as horas. Então, nesse aspecto, ele, em sentimento de amizade, ele fez... Há um questionamento, que se está todo mundo bebendo 500 litros de vinho, ia ficar todo mundo bêbado. Mas a gente tem que ter um pouco, tem o evangelho, a gente tem que ler, tem um pouco de bom senso. Embora não tenha comunicação espiritual sobre isso, a gente sabe que a temperatura, o ponto de fulgor do álcool é 70 graus, é onde evapora. Se você botar 70 graus, o álcool começa a evaporar, ponto de fulgor, 70 graus. E a água entra em ebulição a 100 graus. Então é muito fácil hoje, você vai no supermercado, você compra cerveja sem álcool, vinho sem álcool. É um tratamento simples e, se usar ainda vácuo, não perde o paladar. Né? Hoje, o homem tem essa técnica. Imagina Jesus. Ele produziu vinho de altíssima qualidade, embora não tenha nenhuma informação espiritual sobre o teor de álcool, leva-se a supor que Jesus não ia provocar uma coma etílica depois que o pessoal beber 500 litros de vinho. Sem dúvida. Se nós temos um bom senso e não faríamos isso, imagina o mestre, né? Eu acho que é assim, né? A mensagem por trás desse acontecimento, eu acho que é a alegria mesmo que você falou, né, Álvaro? É servir os amigos, é dar aos amigos aquilo que eles podem, que eles querem receber, de acordo com o que você tem para dar de fato. Jesus poderia fazer, havia uma necessidade, ele vai dar aquela atenção que é o que ele fala para Pedro, realmente. Então, essa alegria, eu acho que é o que predomina nessa interpretação toda, mas é muito interessante. E Maria Antônia, olha, são 19 horas, nem dá para acreditar que passou tão rapidamente assim, 19 horas e 55 minutos já. Mas uma parte muito interessante quando a gente fala sobre milagres de Jesus são as curas, naturalmente. Jesus fez várias curas, nem falando da entre aspas, ressurreição de Lázaro, né, ou da menina, né, mas falando de curas, por exemplo, ele curou cegos. Como isso se dá? Ele realmente curou, por exemplo, leprosos? Ele curou cegos verdadeiramente? Maria Antônia Padoan. Olha, segundo o que nós sabemos, ele teria produzido a cura, mas a cura aí tem um aspecto muito importante. A cura por si só ele não teria feito. Tanto que não foram todos que o procuraram que foram atendidos. Havia necessidade de um desejo muito grande, que na verdade é a fé de quem recebe. Então, se Jesus conseguiu esses efeitos, pela mesma razão que ele próprio, né, se materializou após ter desencarnado no corpo físico, por todos os outros elementos que a gente já conversou aqui da sua manifestação como chamados de milagres, essa situação, principalmente as curas, foram atos que ele realizou para realmente evidenciar que ele era o Messias, sim, mas também ele conseguiu curar aqueles que realmente estavam desejosos de ser curados. Esse é um ponto importante, que mobilizasse a fé daquelas pessoas. E à medida que aquele que atendido, ele realmente desejava aquilo, ele conseguiu a sintonia com o magnetismo de Jesus. Então, o próprio magnetismo de Jesus atuou naquelas doenças, né? E esse é um aspecto muito importante. Por que a gente não faz isso? Nós não conseguimos fazer isso hoje, mas nós temos médiuns que fazem, que realizam curas, não é? E não são todos, uns realizam, outros conseguem ir lá melhorar, mas não cura. Enfim, essa ação sobre o funcionamento do organismo do indivíduo também era conhecimento de Jesus. Mas ele conhecia, sobretudo, a alma daqueles que estavam buscando socorro, que estavam buscando o auxílio, que necessitavam daquele auxílio, né? Muitas vezes a cegueira não era uma cegueira real, né? Às vezes tinha muito a ver com a questão do psiquismo do indivíduo. Então, para aqueles fenômenos de cura que Jesus praticou, tem esse aspecto, o magnetismo dele, o seu conhecimento em relação à natureza, né? E também as condições de quem estava recebendo. E é por isso que ele dizia assim, principalmente quando aquele que o procurava era pessoas que não eram dignas, entre aspas. Ele dizia, vai e não peques mais. Por quê? Porque às vezes a pessoa obteve aquele auxílio naquele momento justamente para ela ser despertada espiritualmente e não continuar incidindo no erro. Porque ocorreram várias situações que o indivíduo não mudou sua atitude e voltou a ter o mesmo problema que tinha antes. Naquele momento que Jesus o curou, estava bem, mas depois voltou a adoecer. Então, essas questões das curas de Jesus têm esse aspecto muito importante que é o das condições daquele que estava recebendo a cura. Muito bem, Álvaro. São 19 horas e 59 minutos, mas eu queria que você comentasse um complemento, fizesse um complemento na resposta da Maria Antônia. Sim, Jesus, então, pelo conhecimento que tinha, podia manipular as próprias moléculas, os elementos, fluidicamente, alterar, promover a cura em diversos níveis: psíquico, físico, material, biológico. Mas veja, ele não estaria, de certa forma, alterando o curso de uma expiação necessária para aquele indivíduo? Ele não estava interferindo, né, num, entre aspas, karma daquelas pessoas que deveriam passar por aquela experiência? É lícito abreviar o sofrimento de alguém? Muitas pessoas procuram no Espiritismo curas imediatas para os seus problemas, a solução imediata para os seus problemas. Como a gente entende essa ação de Jesus, compararmos, né, com o ensinamento de consequência do Espiritismo? Vamos traçar um paralelo com os médicos. A pessoa está com câncer, aí vai num consultório médico, vai para a clínica e faz um tratamento e consegue curar aquele câncer. O médico está interferindo no karma da pessoa? Não. Porque existem, na verdade, existem doenças, existem pessoas que estão drenando a energia negativa que estava na alma para o corpo físico. E a depuração da alma. Quando Jesus interrompeu esse processo e devolveu a cura, aquele mal ficou na alma da pessoa. Foi a cura temporária, foi a moratória. Que ele pode, Jesus quer que ele vá com essa cura, mude sua conduta, como a Maria Antônia mencionou, e pela ação do amor, pela prática da caridade, essa ação do amor desintegraria essa enfermidade que ainda estava na alma. Então Jesus deu a chance para ele. Então foi uma moratória. Esse foi um caso. Tem aqueles que vieram, como às vezes, como cegos, como missão, para ajudar no trabalho da revelação do Messias. Ele não tinha que passar prova, não era um karma aquela cegueira. Era um voluntário para estar presente para Jesus curá-lo e mostrar que ele era o Messias. Eram voluntários. É espírito de sacrifício. Eu não sei se eu aceitaria essa missão, viu, Wilson? Eu tenho uma alma muito nobre, vi cego para ser curado por Jesus. Então, espírito já de certa elevação que aceitaram essa tarefa. Então, Jesus não interferiu em karma de ninguém. Ele simplesmente, em alguns casos, concedeu uma moratória para a pessoa, pela própria atividade do bem, se curar também no aspecto espiritual. Da mesma forma que os médicos fazem conosco. Você está com um problema no braço, o médico vai fazer sua cura. Parou a drenagem de energia ruim que estava na alma. Mas vai voltar para outro lugar. Você não viu o caso do câncer? Dá num órgão, daqui a pouco está em outro lugar. Tá no... a doença, as enfermidades estão na alma. Nós temos que trabalhar na transformação moral do indivíduo. É isso que foi a missão de Jesus. É a libertação das nossas mazelas morais, do egoísmo, da violência, da fofoca, da maldade. Aí sim vai ter a verdadeira cura. Pois é, magnífico, Álvaro, quando você usa a palavra drenagem, né, e diz que realmente as doenças estão localizadas no espírito. Então, quando a gente está doente, quando nós manifestamos uma doença no corpo físico, na verdade, dependendo de como a gente encara esse processo, a gente pode compreender como um momento de regeneração espiritual, né? Eu estou agora regenerando o meu espírito. Então, é um momento de. Tratamento de beleza. É um tratamento de beleza, exatamente. Que a vida principal é a vida espiritual. A nossa vida material é uma vida temporária. Então, uma doença, se bem. Se você enfrenta uma doença com dignidade, com esse conhecimento, e tira proveito desse momento, você sai dela muito melhorado, quer seja a partir da cura aqui mesmo no plano físico, quer seja depois do desencarne, né? Você vai ser uma pessoa muito melhor, com certeza, em muito melhor condição. Isso é magnífico. Muito bem, olha, 20 horas e 3 minutos, como o tempo passa rápido, né? E a gente vai aqui já encerrando mais essa edição do programa Visão Espírita, novamente agradecendo a você que nos acompanha, muito obrigado pela companhia, agradecendo, né, o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas novamente pela presença aqui conosco. a querida companheira Maria Antônia Paduan, sempre contribuindo valiosamente com as nossas reflexões. Eu queria pedir, então, passar aqui as últimas, para as derradeiras, né, os derradeiros comentários do Álvaro, né, se você quiser encerrar, falar alguma coisa sobre o tema, Álvaro. E depois eu peço para Maria Antônia fazer uma prece de encerramento. Né? E eu já vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Então, Álvaro Augusto Vargas. A lição da noite que fica para todos nós é a plena certeza que o mundo espiritual está sempre presente, nos ajudando na medida do possível. Todos os milagres que mencionamos aqui de Jesus, que vieram atenuar nossos males, eles existem. O próprio mundo espiritual está sempre presente. O próprio mestre sempre atuou conosco, independente de estar em corpo físico. Basta, como a Maria Antônia Paduan falou, que nós tenhamos a sintonia com o mundo espiritual. Vamos fortalecer a nossa fé em Deus, fortalecer nossa fé em nós mesmos e realizar uma verdadeira transformação moral, nos tornando pessoas melhores. E que essa sintonia vai se amplificar de tal forma que os benefícios do alto sempre estarão cuidando de nós, nos transformando e melhorando a nossa saúde física e espiritual. Muito obrigado a todos. Maria Antônia. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com essa dupla fabulosa, muito gostoso, e agradecer aos internautas que estiveram conosco com as suas vibrações. E para encerrar, então, essa noite, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecidos por tudo que tem nos proporcionado. Primeiro, pela bênção da vida, pela oportunidade de estarmos encarnados aqui na Terra, nesse momento tão especial em que podemos desfrutar de conhecimentos, principalmente das informações que a doutrina espírita nos traz. Somos privilegiados de estarmos aqui nesse planeta. Obrigada, Senhor, por tudo, por todos os benefícios que nos oferece para que cumprimos a nossa missão. E vos rogamos o vosso amparo, as vossas bênçãos, para todos aqueles que estão conectados conosco, para os seus familiares e para os familiares do Wilson, do Álvaro, e que possamos, então, ao encerrar essa reunião desta noite, expressar nossa plena gratidão a todos e que a vossa paz, ó Senhor, possa permanecer conosco agora e sempre. Assim seja. Obrigado. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, obrigada.